Caixa Acústica Eldorado. Oferecimento Artfix, a única empresa da América Latina com tecnologia para adesivagem de aviões. Acesse o site artfix.com.br. A partir de agora, a Eldorado desliga os amplificadores. Começa aqui, Caixa Acústica. Eu diria que é o último Caixa Acústica de 2003. E aí, tudo ótimo? Agora 8:02, você está na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Lá vamos nós para meia hora de desplugadas por aqui. Eu sou o Regis. E aí, como é que foi? Como é que está sendo o último dia do ano para você? A cidade está meio vazia, né? Eu vindo para cá, encontrei só os corredores da São Silvestre voltando para casa. Tinha uma figura que correu a São Silvestre de perna de pau. Imagina subir a Brigadeiro Luiz Antônio de perna de pau. Ó, hoje no Caixa Acústica, Rod Stewart, Rita Lee, Ed Motta. E aqui vai começar, não vou falar qual é não, vê se você adivinha. Caixa Acústica Eldorado. I was a place you could hide away. Dourado, Caixa Acústica. Thank you. Eldorado, Caixa Acústica. Suspendeu os jardins da Babilônia. Eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. Acomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, não. Mas meus dedos são de aço. Pra pedir silêncio, eu peço. Pra fazer barulho, eu mesma faço. Ou não. Pegar fogo nunca foi atração de circo. Mas de qualquer maneira, pode ser. Hoje ela completa 56 anos, pois é, nasceu no último dia do ano, isso há 56 anos. Rita Lee mandou Jardins da Babilônia pra gente nesse Caixa Acústica. Antes teve Alice in Chains, No Excuses, também Rod Stewart com Every Picture Tells a Story e ainda In Excess, Need You Tonight. 8h18, em 30 segundos tem mais sons acústicos pra você. Eldorado FM. A Artfix, uma das maiores empresas de impressão e instalação de imagens do Brasil, é a única com tecnologia para adesivagem de aviões. Você se lembra da seleção brasileira voltando com o Penta, no avião todo adesivado? São mais de 15 aeronaves decoradas com esta nova mídia. A Artfix atende todo o Brasil com alta resolução de imagem em adesivos, tecidos, papéis, lonas e muito mais. Apresente sua marca com a qualidade Artfix. Informações 5098-3434 ou acesse artfix.com.br. Caixa Acústica Eldorado. Oferecimento Artfix. Saiba mais sobre a maior empresa de impressão e instalação de adesivos do Brasil. Acesse artfix.com.br. 8h19, vamos saber o que acontece quando o Kier desliga os amplificadores. Você ouve Caixa Acústica Eldorado. Caixa Acústica Eldorado. Yeah, I believe my- Cage Lang com Constant Craving. Antes o Ed Mota, colombina, na versão acústica, ficou quase uma salsa, né? E teve também The Cure, In Between Days. Esse é o Caixa Acústica Eldorado, gostou? Sábado, 3 da tarde, você ouve de novo esses sons e edição inédita na próxima quarta, às 8 da noite. Aliás, todas as quartas, às 8 da noite. Em 2004 também, aliás. Já viu aquele pessoal que fala: olha, que você tenha um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Igual a pessoa que fala, e aí, tá cumprindo o aviso breve, né? Mas de qualquer forma, um próximo e próspero Ano Novo pra todos nós, não é isso? E muito som acústico pra temperar. Termina aqui Caixa Acústica Eldorado. Oferecimento Artfix, uma empresa de qualidade em Print Solutions. Acesse o site artfix.com.br. Eldorado FM.